alma livre, coração. Sempre amor de rocha, vai descansa o oitão. Pois quem ama de verdade, tu sabe como é. Tem moral na sua missão, se mantém sempre de pé. Sentimento real, de alma livre, coração. Sempre amor de rocha, vai descansa o oitão. Pois quem ama de verdade, tu sabe como é. Tem moral na sua missão e se mantém sempre de pé. Falta de oportunidade, falta de perspectiva. A falta de amor fabrica um bandido por dia. De origem humilde ou mesmo engravatado. Mas amor na política, na mídia, no Senado, no Congresso, onde se tomam as decisões. Empatia, respeito, mais humanidade nas ações que muitas vezes geram atrocidades. Governos que governam sem responsabilidade assassinaram o conceito de bem comum. Me importa meu umbigo, cada um. Vaidade no que se chama poder, irmão. Ter poder pra ter o poder para a transformação. Mais forte que o orgulho, acredite, é a fé. Te regue a estrutura, seja homem, mulher. Ser humano é racional, ambição que desfaz. Faz tudo por poder e ainda quer paz. Como assim? Não entendo essa van filosofia. Fartura, dia de hoje, nem penso no outro dia. Armas que destrói com eficiência, irmão. O sobreviver de um ou de uma população. Diploma traz poder, poder traz vaidade. Eu tenho grana, posse, mas cadê a felicidade? Cadê a felicidade se eu vivo numa prisão? A cabeça no travesseiro, mas a mente no portão. Bate bem o cadeado, essa é minha propriedade. Dane-se o amor, eu tenho outras prioridades. Minha casa tá sempre aqui, meu carro não vai me trair. Sou solitário, mas uso meu cartão pra distrair. Abaixe sua guarda, abaixe suas armas. Futuro não se escolhe, corre, mano, se prepara. Não é o diamante que dá briga interior. Israel, Bruno, B.O., corrente por mais amor. Mais amor, mais amor, mais amor, mais amor, mais sentimento amor. Sentimento real, de alma livre, coração. Sempre amor de rocha, vai descansa o oitão. Pois quem ama de verdade, tu sabe como é. Tem moral na sua missão, se mantém sempre de pé. Sentimento real, de alma livre, coração. Sempre amor de rocha, vai descansa o oitão. Pois quem ama de verdade, tu sabe como é. Tem moral na sua missão e se mantém sempre de pé. Amor, conceito, difícil definir. Tá faltando no coração, mas alguns vendem por aí. E dizem existir numa verdade universal. Acredito que é o poder que combate todo mal. Tipo maligno discurso de sedução mental. O dinheiro fácil vem comprando a alma imortal. E suga energia, injeta os terrores. Se abandonas o amor e os seus defensores. E esses são os rumores, guerra sanguinária. Opressor e oprimido, heresia diária. Diariamente retratada, sempre mal intencionada. Lucrativa na manhã da metrópole ordinária. Hipócrita e tosca como o discurso da TV. Deturpando a mensagem que não chega pra você. Traz na mente a missão, traz amor e retidão. Despintando a ronda e o demônio de oitão. Sentimento real, de alma livre, coração. Sempre amor de rocha, vai, descansa o oitão. Pois quem ama de verdade, tu sabe como é. Tem moral na sua missão e se mantém sempre de pé. Então vai na fé, buscando entendimento. Vai dando seguimento, pois tudo tem o seu momento. E mesmo com juramento, o que vale é atitude. Pois palavras são perdidas por aquele que se ilude. Com falsa pregação e caminhos muito fáceis. É muita migué, controlando o que tu fazes. E o que tu queres é energia pra lutar? Primeira regra e vital é saber como amar. Buscar felicidade sem atrasar ninguém. Sempre positivo, fazendo bem sem olhar a quem. Pra não ser refém desse mundo de ilusão. Sempre um só amor numa mesma direção, então. Mais amor, mais amor, mais amor, mais amor, mais sentimento amor. Real, de alma livre, coração. Sempre amor de rocha, vai, descansa o oitão. Pois quem ama de verdade, tu sabe como é. Tem moral na sua missão, se mantém sempre de pé. Sentimento real, de alma livre, coração. Sempre amor de rocha, vai, descansa o oitão. Pois quem ama de verdade, tu sabe como é. Tem moral na sua missão e se mantém sempre de pé. É isso aí, Israel. Família sempre pelo certo, na conexão por mais amor. Máximo respeito, irmão. Tem que ser porque, pô, tá difícil, o mundo tá maluco. E todo mundo achando que amor é só relação entre homem e mulher, esquecendo do que é o real sentimento. É o veneno que corre nisso, né, irmão? Então vamos falar de amor, alimentar cada um que escutar com fé. Palavras têm poder. Tem poder, vamos se acordar dessa ilusão, irmão. Muita coisa que pregam pra você como liberdade é escravidão, entendeu? É isso aí, máximo respeito, Bruno B.O., Israel de Souza, irmão.